600 Solos 38, taxi de Alfa Juliette, Porto Nova. Alfa Juliette para 09. Salvador, Rocha 62, tem coisa. Está cruzando 210 em descida 190. Uma informação, Charlie. 258 está sendo identificação, desce para 4 mil pés, voa ETAP. ETAP 4 mil, 258. Alô, Salvador, boa noite. Boa noite, quem chama o Solo? É o Avianca Papa Romeo Oscar Alfa Índia. Prossiga, Oscar Alfa Índia. Estava me fazendo um teste de rádio aqui para iniciar um retoque. Já chamarei novamente, tá bem? Sim, estou na escuta. Muito obrigada. Salvador, gol 805. 205, boa noite, prossiga. Informação Delta para Natal. Para Pucca, transição de par. Vai ter um certinho para copiar. Tem Pucca de par. Vou chamar para agora 118.95. 295, no 606. Autorizado LS no 714, 2010-2017. Autorizado LS, 2010-2017, no 714. Boa noite, no 606, terno bastante checado. No 606, agora é o estado, por autorizado pista 10, entre 100 graus e 9 graus. Por autorizado pista 10, no 606. Voo 1805, cópia. Foi pra conta. Natal 370, uniforme Zulu 10. Decola da pista 10, sai da Pucca, transição de par. Controle 120.8, transponda 5531. Natal 370 para o Zulu 10, decola da 10, Pucca de par, controle 208, 5531, 80. O Ratinho para o pushback, ensinamento 20. Localizador, 714, da referência. Chama a torre agora 118.95 no 714. Boa noite. Ah, speed, o 6258. Autorizado. Obrigado. Tá no LS, baixado e travado. No 7-4, trabalho de talismo de vento 100 graus, 9 graus. Aguardando a pista, no 7-4. Taxi Alfa, Juliette, Portal 5. Alfa, Juliette, Pedro Pedro. 0794, pista no 0, livre, pouso autorizado. Ele é pouso na 0714. Desce até 4 mil pés, ajuste no 017. Salvador, boa noite, azul, taxi 062. Boa noite, 62. Na via chegada à maré, desce para 3 mil pés, 1017. 62, tá correto? Afirmo, autorizado, reporte estabilizado. Tá 6250. Completo, quanto hoje agora? 118.95, 6250. 895, obrigado. Estão no zero, tem uma camada de nuvem, logo logo rachará visual, vento 100 graus, 10 nós, já posso baixar travado. Lê, posso botar na baixada travada, 2,58. Na baixada de checar, 250. Gente, já estou avistando o seu tráfego, tem pouso autorizado para 10. Beleza, 250. 174. Zero Maceió. Alô, Salvador, boa noite. Avianca, Papa Romeo, Oscar, Alfa, Índia. 4-4, ação de identificação, na via maré para 3 mil pés, 2017. Afirmativo, para 3 mil pés, com 2017 no agir. Oscar, Alfa, Índia, pede autorização de reboque da posição 1 para 4-3, posição 8. Gente, aguarde, tem as aeronaves da retaguarda que estouram pushback, aguarde. Ok, não escuto. Salvador, com o Noite 05, está com 1-0 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, até na fatalidade para o Sudac. O Noite 05, reporte no ponto de espera pronto, existe 1017. Está na sua espera pronta, o Noite 05. M258, solo 57, taxi via Alfa, Juliette, remota 11. Alfa, Juliette, 11, obrigado, 258. Portão 11. 11, obrigado. Boa. Só 3152, cópia. Pronto, cópia, 3152. Maceió, 330, via para 58. Na cola da pista 10, saída Pouca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5533. 330, a polícia 58, decola 1-0, curva esquerda, Pucaracaju, transponde 5533, controle 1208, TAN 3152. Correto, TAN 3152, chave para o pushback, somente. Semana 3152. Da 1-0. 1-0-5, ali decola, pista 1-0, vento 100 graus, 9-9. Ali decola, 1-0, bom, 1-0-5. Alfa Índia autorizado inicialmente o pushback, chame quando pronto para iniciar o reboque. Ok, autorizado o pushback e chamar início de reboque, ok? Afirma. 05 de Closer 1, nós temos o controle 120 decimal, por favor. 208 com 805. Controle Salvador, muito boa noite. Eu acho que é 5899, passa 260 para 1970. Cinco, oito, nove, nove, desce para 3.010, 1.017. Desce 3.000 com 1.087, 5.8, tratado. Azul 4062, sequenciamento de tráfego, vai curvar agora à esquerda, voa na proa 030, limite é o localizador, mantém 3.000 pés. Ok, vai para 30 e dá pelo lote, mantendo 3.000, azul 4062. Salvador, gol 805. 05, sobe 370, vigilância. 370, 805. Siga os calpães. Qual a posição? Ainda posição 1. 1. Já efetuou o pushback, não é isso? Já copiei. Reduz para 200 mais. Permitiu, o 5344 reduzindo para 209. Poderia voltar, senhor? Pesado, ETAP 5899. Tá, obrigado, 5899. No completo IRS, chama a torre agora 118.95, 3891. 118.95, obrigado, boa noite, na 3891. Boa noite. Trip 5344, vetor sequenciamento, direita na proa 45045, desce para 2000, autorizado LS 1017, com a velocidade 200 mais. Trip 5344. 344, direita 045, autorizado interceptar o IADS 5344. 4062, direita na proa 70, autorizado LS 4062. 70, autorizado ILS 4062. Autorizado o pouso na pista 1-0, 3-2-9-1. 3-2-9-1, iniciou agora, chuva sobre o...